Este filme sonoro, realizado pelo Joaquim Dias, ajuda-nos a perceber como foi a primeira parte do Fórum TSF. Hoje tem como convidado aqui em estúdio Rui Tavares, fundador do Partido Livre, para um fórum de refletirmos sobre estas movimentações à esquerda do Partido Socialista. Rui Tavares, no roteiro para a Convergência, que foi o vosso primeiro documento político, defende que a preocupação com a questão da convergência à esquerda é primordial para o Livre. Temos um partido mais, permitam-me aqui brincar com as palavras, mais pragmático que programático? Bem, temos um partido pragmático, programático, e temos um partido idealista também. Não há pragmatismo sem idealismo, ou seja, o idealista que quer a mudança deve também ser pragmático para a efetivar. E nós consideramos que para responder à crise em que vivemos agora, para poder pôr, desde logo, muito francamente e muito diretamente, para poder pôr a direita na oposição, para poder tirar do governo e tê-la na oposição durante bastante tempo, e portanto com umas merecidas férias do governo da parte da direita, que tem governado da forma mais ideológica e, do nosso ponto de vista, mais retrógrada da democracia, para isso é preciso uma nova maioria. Essa nova maioria deve-se encontrar à esquerda, e será sempre uma maioria plural. Evidentemente, a esquerda tem várias diferenças, tem vários matizes. O que é importante é encontrar, em termos pragmáticos, a forma de fazer essa convergência, e portanto lá iremos a isso, como é que o Livre vê e como é que o Livre participa numa convergência com mais organizações políticas, e de forma programática onde é que estão os pontos de convergência, digamos, estratégica para o país, nos quais podemos concordar: na defesa do Sistema Nacional de Saúde, da segurança social inteiramente pública, de uma educação pública, laica, republicana e de qualidade para todos. Portanto, onde é que nós temos mais coisas que nos unem à esquerda do que aquelas que nos separam, mais coisas que podem ser mobilizadoras para todos os cidadãos portugueses, quer sejam de esquerda, quer não sejam de esquerda, que nos possam dar o seu mandato eleitoral, a sua legitimação eleitoral, para políticas progressistas para implementar. Ou seja, é para fazer e para fazer de forma diferente.